Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde, todas as segundas e quartas-feiras aqui na Band News FM. Hoje o nosso convidado é o professor da pós-graduação em dermatologia da IPMED, Dr. Paulo Celso, que tem formação na Escola Paulista de Medicina. Obrigada por nos atender, doutor. É um prazer. Doutor, vamos falar de câncer de pele, porque a gente sabe que no verão o pessoal se expõe muito mais ao sol e muitas vezes ainda com receio da proteção maior. Para a gente começar, o que é o câncer de pele? Então, o câncer de pele é uma doença bastante frequente, principalmente aqui na região que nós moramos, né, o país tropical. O que é o câncer de pele? O câncer de pele é uma alteração causada pelo sol na pele. Então, ele causa alteração do DNA das células, que acontece. O sol vem, fere, destrói algumas componentes do DNA da célula e elas começam a se proliferar e forma aquelas lesões que não cicatrizam, formam aquelas feridas na pele. Por que é chamado câncer? Porque ele é maligno. Todo câncer, não existe câncer benigno, são câncer maligno. Tem uns que são mais graves, outros menos graves. Existem vários tipos de câncer de pele. Tem uns câncer de pele basocelular, aquele que acontece na nariz das pessoas, no ombro. Tem câncer que aparece no lábio, principalmente pessoas que são fumantes. Tem câncer de pele que pode aparecer em áreas cobertas do sol também, que são os melanomas. Esses são os mais frequentes. O mais comum é aquela feridinha que não cicatriza, que se fica passando pomada. Mas ele fala, olha, isso aqui não cicatrizou, ele sangra, depois está aumentando de tamanho. Aí vai procurar o médico para fazer o diagnóstico. Então, o câncer de pele precisa ser prevenido. Como é que você previne o câncer de pele? Não se expondo em excesso ao sol. Isso é difícil dizer porque todo mundo gosta de sol, né? Aí só usa o vai para a praia, vai na festa, toma sol. Então precisa usar protetor solar, não ficar no sol o dia inteiro, você pode tomar sol com segurança. Então o sol é necessário para nós, mas tudo que em excesso faz mal. O sol em excesso faz mal. Então é importante tomar sol, faz parte da saúde tomar sol, é gostoso ir na praia tomar sol, Mas você pode tomar sol moderadamente, sem exagero, sem se queimar, sem ficar vermelho. Tem gente que é morena, usa um protetor solar e não fica vermelho. Tem gente que tem pele clara, basta pegar o mormaço do sol, já fica com pele queimada, fica com pele vermelha. Então, para cada tipo de pele, quanto mais moreno, mais protegido naturalmente você é do sol. Quanto mais claro, mais suscetível. Todos temos que usar protetor solar? Sim. Qual é o fator que você vai usar? Fator 30 tá bom. Não precisa comprar protetor solar 100, 200, que além de ser caro, não protege mais que o 30. Existe um histórico familiar, um histórico pessoal, em que deve-se ter um pouco mais de cuidado? Sim. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, as pessoas são muito descendentes de imigrantes italianos, são pessoas de pele clara, descendentes de alemães, né? Pele clara, olhos claros, são pessoas de pele tipo 1 e tipo 2, são peles que não ficam bronzeadas. Não adianta a moça loira ir na praia para ficar morena, não vai ficar morena, ela vai ficar vermelha, vai ficar enrugada, envelhecida e vai desenvolver o câncer de pele. Então, é importante saber que tipo de pele você tem. Se você é descendente de europeu, pele clara, olhos azuis, olhos verdes, você não vai ficar morena na praia, você vai se queimar e a incidência de câncer de pele nesses europeus que moram aqui no Brasil é muito maior do que aquelas pessoas que moram no norte do país, que têm pele morena. Então a nossa herança familiar pode influenciar esse tipo de desenvolvimento de câncer de pele, é mais suscetível ou não. Doutor, e qualquer desconfiança, qualquer manchinha, qualquer coisa estranha, procurar o seu médico. Isso. Agora no IPMED, nesse fim de semana, dia 28, haverá uma campanha de prevenção de câncer de pele gratuita para todos os pacientes que estiveram ouvindo você agora. Como é que faz? Só comparecer lá no endereço do IPMED, Belo Horizonte. O que nós faremos lá? Eu estarei coordenando vários médicos para a gente fazer uma campanha de prevenção, fazendo exame do paciente. Então, a criança pode ir lá, adulto, velho, todo mundo que tiver uma lesão de pele achando que isso aqui, sabe que isso aqui é um câncer de pele? É uma manchinha escura, está crescendo, uma feridinha que não cicatriza? Vai lá que nós vamos fazer o diagnóstico. E se for necessário, nós vamos agendar uma cirurgia para retirar. O que, que é essa prevenção? Nós vamos diagnosticar as pintas, quer dizer, nem toda pinta é câncer de pele, mas algumas podem ser. Então, nós que somos especialistas, muitos anos de experiência, nós vamos fazer o exame e falar, olha, essa pinta não tem aparência de ser uma pinta maligna. Ela não está crescendo, não aumentou de tamanho, não está sangrando, as cores dela são bem uniformes, não é uma mancha toda irregular, onde tem área branca, área escura, é uma mancha bem uniforme, parece ser bem inocente. Aí nós vamos orientar o paciente, olha, pega a pinta, se ela crescer, se aumentar de tamanho, se sangrar, crescimento rápido, você tem que retirar a pinta. Ou se a pessoa já vier com câncer de pele, ele vai falar, isso aqui é um câncer de pele, só retirar. Câncer de pele geralmente não mata. que mata é o melanoma, que é um câncer de pele que é muito mais grave, muito mais maligno. É aquele, aquela mancha preta, pinta preta que está crescendo, precisa ser retirada. Se tiver câncer de pele, vão morrer? Não. Dependendo do câncer de pele, geralmente são benignos. 80%, 90% deles não tem problema nenhum. Retira-se, faz o acompanhamento médico, faz o exame, acompanha o paciente, vê se não tem mais nenhuma lesão. E onde você tem uma lesão, pode aparecer outra. Não a mesma. Mas ela se toma só no corpo inteiro. Então, você pode ter câncer de pele no ombro, você tira do ombro esquerdo, mas pode aparecer no ombro direito. Não quer dizer que o mesmo passou do lado. É que você tomou só no corpo inteiro. Essa ideia, as pessoas pensam, ah, então isso aqui vai enraizar, vai espalhar. Não, esse câncer de pele geralmente não espalha. O vaso celular, esse câncer de lábio também, que pode acontecer, que tem pessoa que fuma, que toma muito sol no lábio, pode ter um câncer de pele no lábio. É um câncer que é chamado espino celular. Esse também é muito maligno. Tem que ser retirado e tem que acompanhar o paciente no mínimo 5 anos. E aí os melanomas, são as pintas pretas, esses são extremamente malignos, tem que fazer diagnóstico muito precoce. Na verdade, é nessas campanhas que nós fazemos, nós estamos atrás mais do melanoma, que ele pode matar o paciente. Os outros cânceres de pele, por exemplo, se eu der o diagnóstico esse sábado, a gente pode esperar semana que vem, mas se for melanoma, tem que fazer retirada quase que imediato. Essa, okay? Sem dúvida, é uma bela dica, porque é de graça. Nós conversamos na coluna Espaço Saúde de hoje com o Dr. Paulo Celso, que é professor da pós-graduação da Faculdade IPMED em Dermatologia. Obrigada, doutor. É um prazer, espero vocês lá na nossa campanha.